Ela diz que foi a musa da Brasília Amarela. Aceitou o nosso fim, tá desesperado falando de mim. Tá me queimando por aí, meu nome na sua boca anda bem doce. E quem ouve palavra não ouve pensamento. Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro. Cara amarrada não apaga sentimento. Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro. Tá espalhando por aí que eu ensinei. Eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você. Eu já fiz hoje te esquecer. Tá espalhando por aí que eu ensinei que eu tô mal. Que eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você. Eu já fiz hoje te esquecer. Sentimento, tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro. Tá espalhando por aí que eu ensinei que eu tô mal. Que eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você. Eu já fiz hoje te esquecer. Tá espalhando por aí que eu ensinei que eu tô mal. Que eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade. É só vocês agora sim. Tá espalhando por aí que eu ensinei que eu tô mal. Que eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você. Eu já fiz hoje te esquecer. Sem saudade de você. Eu já fiz hoje te esquecer. Aqui, aqui, a música não para. É uma atrás da outra. Alô, galera dos paredões de norte a sul do país. Aumenta o som. Acabando essa vida real. Eu já passei em casa, troquei o tênis pela bota. Camisa colorida pela camisa da rosa. Hoje é o dia de fazer o chão tremer. Quando o paredão tocar, você vai entender. Bora, bora, bora, bora, bora pro piseiro. Bora, bora, bora, meter dança de vaqueiro. Bora, bora, bora, meter na pressão. Esse é o som que vai tocar no paredão. E bora, bora, bora, e bora pro piseiro. Bora, bora, bora, meter dança de vaqueiro. Bora, bora, bora, meter na pressão. Esse é o som pra tocar em todos os paredões do Brasil. Chama, seu menino. E essa é baranja pisadinha. Aumenta o som, bota no 12. É 12 por 8 o negócio aqui. Cuida! Eu já passei em casa, troquei o tênis pela bota. Camisa colorida pela camisa da rosa. Hoje é o dia de fazer o chão tremer. Quando o paredão tocar, você vai entender. Eu já passei em casa, troquei o tênis pela

perguntam por que sou doido assim. É que te amo mais que a mim mesmo. Sou doido assim, doido maluco por você. Sou doido assim, doido querendo te ver. Mix Matheus, toda a família, muito obrigado por tudo. Tamo junto, misturado. Toda a região aí, estourado, verdade. Vai! Por isso eu prometo, princesa, vai ser uma beleza se você quiser. Vou te dar muitos beijos, matar seu desejo de fazer mulher. Por isso eu prometo, princesa, vai ser uma beleza se você quiser. Eu vou te dar muitos beijos, matar seu desejo de fazer mulher. Me perguntam por que sou doido assim. É que te amo mais que a mim mesmo. Sou doido assim, doido maluco por você. Sou doido assim, doido querendo te ver. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado na Rádio Tetra S. Lá na minha terra, a vida nasce em cada semente e vem crescer no coração da gente, alimentando a nossa esperança. Lá na minha terra, tem muita força, tem muito trabalho. A gente luta num solo sagrado pelo sustento da nossa família. É o povo junto nessa mobilização. Nossa conquista é a valorização. Reforma agrária para a vida melhorar. É a Fetra S transformando o Ceará. O povo cearense agradece. Desenvolvimento é Fetra S. Meu sindicato é Fetra S. Agricultura familiar agradece. Resistência é Fetra S. Meu sindicato é Fetra S. O povo cearense agradece. Desenvolvimento é Fetra S. Meu sindicato é Fetra S. Agricultura familiar agradece. Resistência é Fetra S. Meu sindicato é Fetra S. Lá na minha terra, a vida nasce em cada semente e vem crescer no coração da gente, alimentando a nossa esperança. Lá na minha terra, tem muita força, tem muito trabalho. A gente luta no solo sagrado pelo sustento da nossa família. É o povo junto nessa mobilização. Nossa conquista é a valorização. Reforma agrária para a vida melhorar. É a Fetra S transformando o Ceará. O povo cearense agradece. Sindicato é Fetra S. Agricultura familiar agradece. Resistência é Fetra S. Meu sindicato é Fetra S. O povo cearense agradece. Desenvolvimento é Fetra S. Meu sindicato é Fetra S. Resistência é Fetra S. Meu sindicato é Fetra S. Meu sindicato é Fetra S. Meu sindicato é Fetra S.

odeia, deita na BR. Se me odeia, deita na BR. A mais ouvida, ligou, gostou. Liguei, Lulinha. Meu Gomes. Vamos falar de amor. Vambora, simbora. Os corações machucados. E quando o tempo passar, isso não me machucar. Tudo cicatrizado que levou um fim. Vou guardar o celular e pra outro lugar, onde eu não possa lembrar. Eu vou cuidar de mim. Espero que fique bem, que não conheça ninguém, que não machuque alguém, que faz tudo pra te ter. Um dia vai aprender que o coração é brinquedo. Pra amar tem medo, a culpada é você. Me apaixonar, ah, ah, ah, ah, tá doendo, mas vai passar. Pra que eu fui me apaixonar, ah, ah, ah, tá doendo, mas vou superar. Vamos superar essa danada, bora, João. Bora. Você é pegada de vaqueiro?